Eu confirmo o TAM 381 na portão 011. É 011, isso. 011, obrigado. Uno 896, vai direto Aracaju. Direto Aracaju, 896. guia, o TAN 3520, está descendo 1150, ascende da Delta. TAN 3520, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 10 no meio, voa Duna. Direto Duna, desce para 2000 pés, QNH 10 no meio, TAN 3520. Boa noite, comandante, está autorizado o ILS após zona para o TAN 3520? Está autorizado, reporte estabilizado. É, cortará estabilizado, TAN 3520. No 816, acionando a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Identificou, desce 050 Mari, voo 1816. Avisado, localizador TAN 3520. TAN 3520, completa final de março de 1 no 86. 186, TAN 3520. Autorizado, na escuta da 12. Ah, filma, para a escuta, TAN 3520, passou externo, está baixado travado. Ciente, pouso autorizado, pistão 90, vento 160 graus, 109. Livre, pouso, pistão 90, TAN 3520. 3520, sala os 29, liberando próxima direita via Eco. Taxiana, me escuta via Alfa, Juliette, posição 04, pátio principal. Eco, Alfa, Juliette, posição é 04, mantém escuta, 3520. Gol 186, prossegue na descida para 2000 pés, QNH 1-0-5, autorizado em LS, aporte estabilizado. Para 2000, 1-0-1-5, gol 186. Aporte estabilizado no Airplay, 1-0-1-5.